exemplo maior. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14 e 12. Você busca revelações? Revelação é tudo o que encontramos na palavra de Deus. Tudo o que Jesus fez, no poder do Espírito Santo, foi debaixo das mesmas leis e condições a que todos os homens também estão sujeitos, muito embora manteve a sua identidade divina, e nele nunca houve pecado. Ele, mesmo sendo totalmente Deus e totalmente homem, se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, e se fazendo semelhante a nós, e achado em figura humana, ainda assim se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:5. Tudo o que o Senhor fez, todas as suas obras debaixo do poder do Espírito Santo, foi nas mesmas condições a que todos nós também estamos sujeitos, mesmo que sem pecado, para que nele tivéssemos o supremo exemplo, se tornando nosso grande mestre, e para que fosse possível seguirmos os seus passos. É evidente que isto não significa que todos farão exatamente todas as obras que o Senhor fez, mas que os seus exemplos seriam seguidos em muitos dos seus feitos. As Escrituras dizem que o próprio Senhor aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Não existe discipulado sem um trabalhar de Deus na vida do discípulo, e não existe sem provas de fé, de fidelidade e de obediência. O verdadeiro discípulo é aquele que se esvaziou de si mesmo e se encheu da plenitude de Cristo, que depende somente de Cristo, que tem a vida entregue no altar do sacrifício a serviço de Deus e não faz nada de si mesmo nem para si mesmo, e que não tem nenhum poder próprio senão o poder que vem do Espírito Santo. Decretos da Fé. Blogspot.com